sangrando, levando corte pelas fitas no seu bolso, chapado de passaporte. Penso pouco pra ser louco, tombando só carro forte. Então vai, cuzão, pega o cano e tenta a sorte. Tenta ser mais um periculoso no porte, tipo escorpião cavando, procurando a própria morte. O que cê quer? Ser mais um bandido em busca do cofre. Esquece que da porta nem passa com os malotes. É um bando de amalequitas te empurrando pro inferno. É um bando de parasitas formulando seu exército em busca do dinheiro, porra. Crime e sucesso, pra você o que importa é isso. Além disso, o resto é resto. Quem sabe no final conheço o preço da ganância. Quem sabe no final sobra alegria pras crianças. Desesperada com fome, os caçadores de lata. Pra que comprar futuro se a miséria é de graça? Eu não recebi proposta de apertar mão de político. É carro, casa própria, família, salário digno. Pra mim foi só crítica, treta, mau preconceito. Dos bicos por aí que anda falando ao meu respeito. Ao invés de ser entulho, por que não fazer barulho? Em vez de ser um teste, por que não entrar no rap? Em vez do preconceito, por que não me dão respeito? Em vez de ser contrário, por que não tão do meu lado? Todos tentam sonhar alto com fama e dinheiro, mas a sorte como vento te deixa é lento. É sofrimento, é consequência da desilusão. Vai que vai, bicho solto, tenta a sorte, ladrão. Todos tentam sonhar alto com fama e dinheiro, mas a sorte como vento te deixa é lento. É sofrimento, é consequência da desilusão. Vai que vai, bicho solto, tenta a sorte, ladrão. Tenta a sorte, bicho solto, então vai. É no seu nome, codinome, sanguinário. Enfrenta tudo até os homens. Instinto de gladiador, barulho de tambor te faz alucinar na mente o louco matador. Doutor, pra ele implora na frente das quadradas. Rágil ele chora e o louco dá risada. Me faz lembrar de vários inimigos. Aí se eu fosse são, ladrão tinha subido nas cadeias, nos distritos. Vários perre de amigos, sinto firmeza, Jonas, Robinho e novinho, cinco. De ponta a ponta na cela da desgraça, de ponta a ponta sonhando com as quadradas. Mas aí fica firmão, eu sei o que vocês quer, truta. Cuidar dos filhos, da mãe e da mulher, nunca. Imaginei que a sorte ia vazar, nunca. Imaginei cair e levantar. Então vai, se a vida é um jogo, então vamos jogar. Então vai, contar com a sorte, jamais acreditar em ação. Desconhecida, em fita que é moldada, e carniceiro que quer ver a sua alma na calçada da amargura. Nem puta assume a culpa, não. É no seu nome e nunca se descuida, não. Porque é moda pipoca entrar pro crime. Porque é moda jogar e ser do time. Todos tentam sonhar alto com fama e dinheiro, mas a sorte como vento te deixa é lento. É sofrimento, é consequência da desilusão. Vai que vai, bicho solto, tenta a sorte, ladrão. Todos tentam sonhar alto com fama e dinheiro, mas a sorte como vento te deixa é lento. É sofrimento, é consequência da desilusão. Vai que vai, bicho solto, tenta a sorte, ladrão. Mas o fogo te cobrir carbonizando seu desejo, igual no apocalipse do fim, esse é o começo. Mais um permanecente dos diálogos profanos, mais um reincidente que a vida não passou pano. Cansado de ver pobre se matando por dinheiro, cansado de ver nóia se drogar no desespero. Cansado de olho gordo, luxo, falsidade, amor das vagabundas que nunca é de verdade. Gritos de blasfêmia, sua vida numa seda, mano, a sorte é pouca, a fé é que é louca, te faz reencontrar no deserto seu caminho e faz a diferença em meio ao elo perdido. E tenta sorte pra ser livre, porque o crime não compensa. Se fosse muitos loucos, tava de golfe na cena. Luxúria até as tripas, mano, altos cofres. Quem tem dinheiro tem, quem não tem, tenta sorte. Todos tentam sonhar alto com fama e dinheiro, mas a sorte como vento te deixa é lento. É sofrimento, é consequência da desilusão. Vai que vai, bicho solto, tenta sorte, ladrão. Todos tentam sonhar alto com fama e dinheiro, mas a sorte como vento te deixa é lento. É sofrimento, é consequência da desilusão. Vai que vai, bicho solto, tenta sorte, ladrão.